quando fazes sempre o bem, que é certo, justo e bom, mas os problemas vêm. Quando a dor sente aumentar, é tão difícil esperar até seus sonhos se realizar. Medo da morte, fé abalada, um coração que crê que Deus já te esqueceu. Há uma porta de esperança e a mão de Deus pode nos guiar. E o que perdeu e achou pelos caminhos que andamos, temos que saber há uma esperança. A verdade não se ouviu, não há ninguém em quem confiar. Quando a noite é tão longa e o sono já se foi, até o dia amanhecer. Aprender quando parece tudo acabou, tudo terminou. Há uma porta de esperança e a mão de Deus pode nos guiar. Eu que perdi better.